Capítulo 16. Enviem cordeiros desde Selá, como tributo ao governante da terra. Enviem-nos pelo deserto, para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves sem ninho, nas partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia. Protejam os fugitivos. Não nos traiam agora que escapamos. Deixem que o povo de Moabe more com vocês. Escondam nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Ouvimos falar da arrogante Moabe, de seu orgulho, sua altivez e sua fúria. Mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora. Sim, todos em Moabe lamentam ao lembrar dos bolos de passas de Kir-Hareset. Não resta um sequer. As plantações de Esbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibima desertos. Os governantes das nações derrubaram Moabe. Essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste que atravessavam o Mar Morto. Por isso, agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibima. Minhas lágrimas correrão por Esbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegria. Acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. O clamor de meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir-Hareset. O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras. Mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. E sua grande população, restarão uns poucos sobreviventes.